Fala galera, tudo bem? Hoje preparamos com todo o carinho do mundo mais uma leitura de tema. Vamos lá? Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Superação da recorrência do garimpo ilegal em terras indígenas. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. O acesso facilitado à internet por satélite, que se popularizou nos últimos anos na região amazônica, transformou plataformas como Facebook, Twitter, vulgo X, e até mesmo o TikTok em armas do garimpo ilegal para desafiar o poder público e incentivar a atividade criminosa. De forma explícita, garimpeiros estão recorrendo às redes sociais para trocar informações sobre as ações de fiscalização ambiental na terra indígena Yanomami. A Deutsche Welle abordou como o garimpo ilegal está utilizando as redes sociais em seu favor. Vídeos que circulam no TikTok, famoso pelas dancinhas de adolescentes, mostram dicas de garimpeiros para esconder o maquinário da fiscalização e evitar sua apreensão ou destruição. Informações sobre operações anti-garimpo também são compartilhadas em grupos de WhatsApp, substituindo a tradicional e facilmente captada comunicação por rádio. Todo garimpo hoje tem alguma antena de internet por satélite, o que facilitou muito a comunicação, explicou André Luiz Porreca Ferreira Cunha, procurador da República no Amazonas. Mas, caso o sinal seja bloqueado, pode prejudicar quem usa licitamente, incluindo, por exemplo, equipes médicas que operam na região. A liberdade dos garimpeiros nas redes sociais é favorecida pela falta de controle efetivo das plataformas sobre os conteúdos compartilhados por seus usuários. Esse é um problema crônico das redes sociais, e as empresas insistem em se isentar de qualquer responsabilidade. Texto 2. O garimpo ilegal em terras indígenas na região norte do Brasil aumentou mais de 8 vezes entre 2016 e 2022, apontam dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. As atividades foram detectadas nas terras indígenas Yanomami, em Roraima, e em 6 reservas do Pará: Sai Cinza, Munduruku, Baú, Caiapó, Apitereua e Trincheira Bacajá. A atividade de garimpo em terras indígenas ganhou projeção nacional em razão da crise sanitária na terra indígena Yanomami, a maior do país. Devido ao avanço do garimpo ilegal na região, crianças e adultos enfrentam casos severos de desnutrição e malária. Segundo os dados do INPE, em 2016, durante o governo de Michel Temer, MDB, a área de mineração ilegal em terras indígenas estava em 12,87 km², o equivalente a quase metade do arquipélago de Fernando de Noronha. Em 2021, na gestão de Jair Bolsonaro, PL, o número registrado aumentou 787%, cerca de 114,26 km², 787%. Houve queda em 2022, também sob Bolsonaro, quando 62,1 km² foram detectados como área de mineração ilegal. Texto 3. Crianças desnutridas com os ossos à mostra. Explosão de casos de malária e virose. Centenas de mortes. Rios poluídos tomados pela lama. O garimpo ilegal que nunca saiu totalmente de volta com força no interior da floresta amazônica. Esse é o retrato da terra indígena Yanomami, em janeiro de 2024, um ano após o governo Lula decretar emergência de saúde pública na região. Na ocasião, a crise humanitária no maior território indígena do país recebeu os holofotes do governo recém-empossado. Houve uma mobilização de órgãos federais para prestar socorro àquela terra arrasada, com a visita de ministros e do próprio presidente a Roraima. Imagens de pessoas extremamente magras e doentes chocaram o país. A situação foi classificada por Lula como genocídio e uma força-tarefa foi montada para atender os Yanomamis e expulsar garimpeiros. O quadro de saúde preocupante dos indígenas é resultado direto da degradação do meio ambiente causada pelo garimpo ilegal de ouro e cassiterita, que avançou nos últimos anos em razão do enfraquecimento de fiscalizações ambientais. ambientais. Um relatório da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, publicado em julho de 2023, apontou que 61% dos rios da Terra e Yanomami estavam afetados pela atividade de mineração. Imagens de satélite mostram do alto o impacto na qualidade da água, com o excesso de material particulado, no jargão técnico, o restante do garimpo, a água toma uma cor amarelada. Texto 4. O texto 4 trata-se de uma charge. Favor verificar a proposta em PDF para melhor compreensão. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.